cresça e dê fruto para a glória do Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra, que tanto nos ensina. Nós clamamos a Ti pela direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês já pararam para pensar o quanto que os salmos são um texto que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia? Vocês já pararam para pensar o quanto que nós amamos os salmos? E eu imagino que nós amamos os salmos porque os salmos são as orações da nossa vida. Você vai encontrar nos salmos, no livro de salmos, você vai encontrar cânticos de gratidão, de louvor, cânticos de lamento. João Calvino, no seu comentário aos salmos, ele diz que os salmos, eles são a anatomia de cada parte da nossa alma. Se você vive um momento que você se sente abandonado por Deus, você encontrará um salmo que diz a respeito. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Mas você encontrará cânticos de louvor, você encontrará cânticos de gratidão. Enfim, os salmos cantavam a vida e a história e a jornada cristã, e a jornada, perdão, não é? Mas a jornada desse povo caminhando com o Senhor. Nas suas lutas, nas suas decepções, nos altos e nos baixos. E o Salmo 23, eu acredito que... Salmo 23 é um texto que é tão querido por nós, porque esse Salmo, e talvez, provavelmente, um dos mais lidos, né? Eu acredito que, se você depois me mostrar a sua Bíblia, é muito provável que você tenha 1, 2, 3 versículos grifados aí, desse Salmo 23. E eu acredito que certamente aquele "o Senhor é meu pastor, nada me faltará", a gente gosta muito de grifar. Esse salmo, ele evoca uma imagem pastoril tanto quanto uma imagem real. É interessante que você vai ver essas duas imagens, Davi evocando essas duas imagens para a mente das pessoas a quem, enfim, esse texto era lido. Porque Davi foi tanto pastor quanto foi rei. Ambos os ofícios eram muito bem conhecidos por Davi, e ele evoca a riqueza dessas duas imagens aqui, o rei e o pastor. Davi fora ambos. E então Davi evoca essas imagens, e eu acredito que é um tema principal desse salmo que é tratado e é passado e é ensinado para nós. Se eu pudesse resumir a temática desse salmo, eu diria que esse texto fala do cuidado divino para com as nossas vidas, de um Deus que é rei, de um Deus que é pastor e que cuida de mim e que cuida de você. É disso que o Salmo 23 está falando, é desse cuidado maravilhoso do Senhor. Então, portanto, o que eu gostaria de partilhar com os irmãos nessa manhã é falar acerca desse cuidado de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. E o primeiro cuidado desse Senhor para conosco é o cuidado providencial de Deus para comigo e para com você. Olha comigo o iniciozinho do primeiro versículo, quando o salmista diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." E aqui Davi começa com a imagem do pastor que cuida do rebanho, que supre as necessidades do rebanho, que alimenta esse rebanho, que alcança esse rebanho com sua mão, com a sua proteção, com o seu cuidado. Você vai ver outros versículos aqui desse salmo que reafirmam esse cuidado. "Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso." Há, porém, aqui uma observação absolutamente necessária para a gente fazer. Eu disse que, muito provavelmente, muitas Bíblias aqui estejam grifadas nessa parte: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Eu me lembro de ouvir uma história de um pastor, Juan Carlos Ortiz, e década de 90, foi um grande evangelista, conhecido talvez aí na década de 90, E ele conta uma história que, em algum momento da vida dele, ele estava muito angustiado com os seus sermões e orando a Deus para que lhe desse renovo, a fim de que ele pregasse com mais intensidade para a sua igreja. E orando, ele sentia que a direção de Deus para ele era: pregue os versículos não grifados. Já percebeu o quanto que a leitura, a nossa leitura bíblica, ela é um tanto quanto seletiva? Talvez na sua casa, casa de vó a gente vê muito isso, né? Aquele quadrinho assim com: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente ama esse versículo. Mas eu vi poucos quadros que tenham tão somente o versículo: a tua vara e o teu cajado me consolam. A nossa leitura bíblica, ela é extremamente seletiva. E a observação que eu acho que é absolutamente necessária, que eu preciso fazer aqui, é que quando Davi afirma que nada lhe faltará, ele de forma nenhuma está dizendo que nossa vida, que a minha vida e que a sua vida, ela está isenta de lutas, de lágrimas, de dificuldades. Ele não está dizendo que a minha vida e a sua vida seria um mar de rosas, que não teria pranto, que não teria momentos de dor intensa e, às vezes, desespero. Mas o que ele está dizendo aqui, que ele é um pastor que caminha conosco em todos os lugares, até no vale da sombra da morte. Ele está comigo e ele está com você a despeito da dificuldade. A promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida nunca foi que nós tivéssemos uma vida sem problemas, mas a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é que, diante de todos os problemas, ele estaria conosco, a sua mão estaria conosco, o seu socorro seria presente sobre todos nós. Irmãos, quem escreve esse texto é Davi. Davi foi rei, Davi foi pastor. A Spurgeon escreve um texto chamado Salmista de Israel. Falando acerca das lutas de Davi, ele diz o seguinte: dentre todos os santos cujas vidas foram registradas nas Escrituras, Davi possui uma experiência do tipo mais variado, impressionante e instrutivo. Na sua história, deparamos-nos com provações, tentações que não são mostradas de um modo geral em outros santos dos tempos antigos, e, por isso, ele é o tipo sugestivo de Nosso Senhor. Davi conheceu todos os tipos de provação e situações dos homens. Os reis têm os seus problemas. Davi usou uma coroa. O camponês tem as suas preocupações e Davi manejou o cajado de pastor. O errante tem muitas necessidades. Davi habitou nas cavernas de Engedi. O capitão tem as suas lutas e Davi achou os filhos de Zeruia difíceis demais para ele. O salmista também foi provado em seus amigos. Seu conselheiro Aitofel abandonou. Seus piores inimigos foram os da sua própria casa. Os seus filhos foram sua maior aflição. Tentações de pobreza e riqueza, de honra e acusações de saúde e fraqueza, todas testaram o seu poder sobre ele. Ele teve tentações externas para perturbar a sua paz, internas para tirar a sua alegria. Tão logo Davi escapava de uma provação, caía em outra. Então, logo emergia de um período de desânimo e temores, era novamente mergulhado no mais profundo abismo e todas as ondas e vagalhões de Deus o derrubavam. Você acha que esse homem é capaz de escrever que na vida nós não teríamos problemas? De forma nenhuma! Mas a experiência de Davi é que em toda e absolutamente toda e qualquer situação, tribulação, adversidade, guerra, traição, perseguição, lutas, o Senhor era o seu pastor e a sua mão o acompanhava sempre. E é essa experiência que forjou a alma desse homem que dizia: ele é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, e ele é um pastor bom. E ele é um pastor maravilhoso, que cuida de nós. Nosso Senhor Jesus disse para nós que nós poderíamos descansar de todas as nossas ansiedades. Sabe por quê? Porque se ele é Deus e que cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, quem dirá de você? Esse nosso pastor Jesus é o mesmo que disse: eu sou bom pastor. Eu sou bom pastor. Primeiro, o cuidado de Deus evidenciado no Salmo é o cuidado providencial. Segundo, o cuidado de Deus nesse Salmo é o cuidado paternal. E a gente encontra aí nos versículos 3 e 4. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui o cuidado de Deus se revela como um cuidado paternal. Sabe por quê? Irmãos, eu sou papai de duas mocinhas, e eu amo ser papai dessas duas mocinhas, e eu digo, aliás, eu preciso ser até agora mais criterioso com as histórias delas que eu conto, porque onde elas vão, alguém conhece uma história delas, e elas falaram já para mim: ah, não, papai, para. E eu percebo que na nossa relação pai e filho existe uma relação que provê a elas proteção e disciplina. A Bíblia nos afirma, irmãos, que Deus é o nosso Pai. Ele dá cuidado, por exemplo, ele leva junto das águas de descanso, que representam tanto a provisão de Deus diante das nossas necessidades mais básicas, mas preste bem atenção. As águas de descanso, elas também representam uma proteção contra o perigo. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela é indefesa. Se o pastor for levar a ovelha para tomar água numa água corrente, sabe o que vai acontecer? Ela vai rio abaixo. Ele precisa procurar uma água tranquila, onde aquela ovelha vá lá e ela vá se alimentar daquela água. E aí, preste bem atenção, a Bíblia fala desse cuidado também do Senhor, que é um cuidado paternal que representa a disciplina de Deus. A gente vai ver outros salmos que falam de ambas as coisas. Salmo 121, que nós gostamos, por exemplo, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é Pai que protege, mas também é Pai que disciplina. E por isso, Davi traz aqui a imagem do bordão e do cajado que consolam. Porque o cuidado de Deus não se dá somente pela sua provisão, mas o cuidado de Deus se dá pela sua disciplina. Ele é Pai que ama. Ele é Pai que ama, Ele é Pai que cuida, Ele é Pai que usa o cajado para dizer: você está errado, volta para o caminho. Esse é o nosso Deus. E nós somos ovelhas do bom pastor. É interessante a gente pensar que o bordão era um instrumento comumente usado para afugentar os animais ferozes. O cajado, instrumento para guiar o rebanho. Vai por aqui, vai por ali. Então, irmãos, quando Davi disse que ele é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Não nos faltará provisão, não nos faltará cuidado, não nos faltará disciplina de Deus. Porque Ele corrige aos filhos que ama. Portanto, o nosso Deus assim não é. Acho que a última vez que eu tive aqui foi há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, eu sou péssimo de data. Portanto, se você quiser saber alguma data, você procura minha esposa, ela vai te ajudar melhor do que eu. Mas essa noite aconteceu isso, e vocês não podem contar para minha filhinha, tá bom? Uma delas, de vez em quando, ela vai acordar o papai de noite, né? E eu me lembro uma ocasião que isso foi logo no começo, vinha de noite, e normalmente o homem tem um sono mais pesado, né, do que a mulher. A mulher, depois que vira mãe, fica com sono levinho. E eu oro pela minha esposa para ela dormir melhor, mas Deus me deu essa graça de ter um sono excelente. E, de vez em quando, à noitinha, eu estava sentindo assim um negócio assim na minha cabeça, ó, um dedinho. Eu acordei. Era uma menininha lá do meu lado. Papai, eu tive um pesadelo. E eu pensei, e daí, né? Aí eu estou com medo. Aí, filha, vai lá, te eu ensinar como faz. Fala, papai do céu, ora em nome de Jesus e dorme na paz. Papai, eu estou com medo. Aí lá vai o pai levantar. Chega lá, fala, papai do céu. Vamos dormir? Dorme. Outro dia. Eu pensei, não. Acordo, tem uma menininha do meu lado. Papai, eu tive um pesadelo. Ai, filha, peguei ela. Levei. Falei, papai do céu. Pouco tempo depois, ó. E eu pensei, por que não chama a mãe? Ela acorda mais fácil. Ó, pesadelo de novo. Foi, pai, esse foi o pior. Aí, eu só que agora, irmãos, eu estava cansado demais. Eu falei, então vem para cá. Eu não faço isso. Mas eu estava muito cansado. Eu falei, então vem para cá. E eu percebi ela se mexendo. O que, que foi? Ai, papai, eu ainda estou com medo. Eu abracei ela. Bem forte. Eu disse para ela, a gente vai falar com o papai do céu. E eu dizia assim, sussurrado lá no ouvidinho dela, o papai está aqui. O papai está aqui. E ela adormeceu nos meus braços. Eu tenho a plena convicção de que em tantos momentos na minha vida e na sua vida, aquelas situações que o pai pega no colo e diz para mim e para você, fica tranquilo, papai está aqui. Papai está aqui. Sabe por quê? Porque ele cuida de nós. Ele nos livra dos nossos pesadelos. Ele faz a gente deitar e repousar tranquilo, em paz me deito e logo pego no sono. Aliás, esse versículo dá muito bem para a minha vida, porque ele é pai e ele cuida de nós. Mas há um terceiro cuidado de Deus, que é o cuidado espiritual e emocional. E quando Davi diz, restaura minha alma, ele usa, ele dá essa conotação, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e ele expressa toda a aflição da sua alma. Irmãos, o fato é que Davi usa essa linguagem metafórica para expressar essa angústia da sua alma, essa luta, e essa luta intensa que por tantas vezes ele passou, e ele está dizendo que o Senhor, que é o seu pastor, também cuida da sua alma, cuida dele, da graça, o faz repousar, o agasalha. Você lembra o que, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, disse? Ele diz para que a gente não ande desesperado ou ansioso diante das dificuldades que nos cercam. Ele diz que a graça de Deus, que excede todo o entendimento, guardaria as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Paulo escreve isso aos filipenses enquanto preso, enquanto em situação adversa. Há quantas situações em nossas vidas que, a despeito de Deus não mudar a realidade em nossa volta, ele muda o estado da alma. As lutas e o contexto, ele ainda é o mesmo, mas a alma encontra paz. Porque a paz de Deus, ela não está circunscrita às situações que nos cercam. Ela vai além de todo entendimento e ela faz a nossa alma repousar tranquila, como quem descansa nos braços do pastor que cuida, alimenta, protege, guarda, sustenta. A gente precisa desse cuidado nas noites aflitas da alma. Ele é o nosso pastor. Quarto, o cuidado gracioso de Deus. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. A ovelha é um animal muito frágil. É interessante que a ovelha, ela é desprovida de qualquer habilidade protetora. Ela não sabe se proteger. Ela não tem garras, ela não tem presas, ela não tem recursos próprios para protegê-la do mal. A ovelha é um animal que se desvia facilmente do seu caminho. Quando Davi diz que ele nos guia pelas veredas da justiça, as veredas planas, os caminhos firmes, ele o faz por graça e por misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você somos ovelhas rebeldes demais. Mas ainda assim, você e eu, sendo ovelhas rebeldes, ele ainda assim, ele larga 99 e ainda vai buscar uma que se perdeu. Porque isso é manifestação graciosa do cuidado de Deus para com as nossas vidas. É por isso que ele insiste em nos trazer e firmar os nossos pés nessas veredas de justiça. É interessante, aliás, são os versículos muito mal entendidos. Davi usa três imagens do contexto de um banquete real para identificar esse cuidado gracioso de Deus. Quando ele diz, por exemplo, irmãos, acerca da mesa, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Presta atenção, esse não é o tipo de versículo que pode dar base bíblica para a música do tipo a minha vitória tem sabor de mel. Esquece isso, tá bom? Esquece isso. O que Davi está dizendo e ele está expressando não é o gosto de vingança na boca. O que ele está dizendo é que, a despeito das lutas e a despeito das perseguições, o cuidado de Deus o honra até diante daqueles que eram seus adversários. É a graça dele. Ele usa uma outra imagem. Unges minha cabeça com óleo. É interessante pensar que, dentre os significados daquilo que o óleo significa, representa também hospitalidade, concessão de honraria especial. Lembra que Jesus disse lá em Lucas 7? Ele diz assim: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiste os meus pés. É sinal de honra, de bem-querer, de hospitalidade, de boas-vindas. E a outra e a terceira imagem é o cálice transbordante. Imagens que falam do cuidado que sobeja, que transborda, presente, fiel. E sabe por que ele faz isso? Porque ele te guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dele. Porque ele prometeu te amar, apesar de você, apesar da sua facilidade de se desgarrar. Ele disse que te guiaria e te manteria andando nessas veredas, porque ele é um Deus gracioso. E, por fim, aqui encerro, o cuidado inequívoco e eterno de Deus. Por favor, olha comigo novamente o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, depois de refletir com gratidão sobre o cuidado de Deus, sabe que Davi conclui que bondade e misericórdia jamais se apartariam da sua vida. Eu ouvi uma explicação sobre esse texto muito interessante. O texto que na sua Bíblia e na minha Bíblia normalmente é traduzido como a bondade e a misericórdia me seguirão, a melhor tradução para ela, para essa palavra, radaf, é perseguir. Dá a ideia de que há uma perseguição. Eu vi uma pregação de um professor norte-americano. Ele disse que, em um contexto de reunião do conselho, o conselho estava reunido na igreja, daqui a pouco entrou um presbítero na sala, espavorido, ofegante, e abriu a porta e disse: estão me perseguindo! E os irmãos, apavorados, disseram: quem? Ele disse: bondade e misericórdia. É assim que a gente precisa entender esse versículo. Ele está dizendo que essa bondade, misericórdia, não tem jeito. Ela não vai apartar de você. Ela vai te perseguir. Ela vai ao teu encalço. Você não foge dele. Ainda que eu suba aos céus, ou ainda que eu desça ao mais profundo abismo, lá estás. O Senhor está comigo. Fevereiro uma irmã querida de nossa igreja lutou durante 2 anos com câncer, que foi diagnosticado no seio e deu metástase. Foi um processo longo e doloroso de idas e vindas no seu tratamento, de expectativas e frustrações. Fez uma mastectomia, uma retirada completa de ambos os seios, exames que eram repetidos e que insistiam em dar um bom diagnóstico que durava por um tempo e que depois levava essa irmã de volta às suas frustrações. E na nossa caminhada, e a caminhada da igreja com essa irmã, todas as vezes que eu a encontrei, era uma pernambucana, uma família querida de Pernambuco, e todas as vezes que eu dizia, minha irmã, como vai? Ela dizia assim para mim, com aquele sotaquinho, oxe, pastor, está bem. Está bem. Dezembro, a família agora viajou, e ela ali foi internada, e lá faleceu perto dos seus. Eu viajei para Recife para o sepultamento dessa irmã. E o salmo que eu li foi o Salmo 23, porque aquela irmã, ela não só conhecia o salmo do pastor, como ela conhecia o pastor do salmo também. E às vezes nós que encaramos a morte da perspectiva da perda, a palavra do Senhor nos chama a encararmos a morte da perspectiva de quem vai para os braços do Pai. E se eu pudesse definir esse momento que ela viveu, a vida aqui dela cessou, mas ela foi eternamente abraçada por bondade e misericórdia, do jeito que nem eu e nem você ainda experimentaram, mas que um dia seremos abraçados por elas. C.S. Lewis termina o seu livro, As Crônicas de Nárnia, A Última Batalha, e ele termina esse texto da seguinte forma: mas para eles foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e as suas aventuras em Nárnia foi apenas a capa e a contracapa. Agora, enfim, eles estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém no mundo leu e que continua para sempre. Cada capítulo melhor do que o anterior. É nesse dia que nós encontraremos a bondade e a misericórdia eternamente abraçadas conosco. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.